pessoal, me quer agora, quero ver lardeiros. Todo mundo atuando, mas você não vê também, não crê. Seu sangue escorreu. Besteira! Cala essa boca, seu otário! Sobre mim você não tem poder, seu derrotado. Vai, sai fora, vai, sai fora. Seu babaca. Sem chance pra você, moro? Trouxa.